que você bebe sofrendo? Bregão do Lima. Chora, peito véi. É que outra pessoa não vai ser essa pessoa que tá na minha frente agora, dizendo coisas boas pra me mandar embora. Pra que tanto jeito pra se arrancar do meu peito? Ficar comigo então, se eu sou perfeito. E joga os meus defeitos no ventilador. Não precisa dar carinho pra negar amor. Facilita meu esquecimento. Não alisa, me pisa, eu aguento. Eu aguento. Vem com pancada e xingamento. Pessoa não vai ser essa pessoa que tá na minha frente agora, dizendo coisas boas pra me mandar embora. Pra que tanto jeito pra se arrancar do meu peito? Ficar comigo então, se eu sou perfeito. Joga os meus defeitos no ventilador. Não precisa dar carinho pra negar amor. Facilita meu esquecimento. Não alisa, me pisa, eu aguento. Xingamento, eu te peço por favor, facilita meu esquecimento. Não alisa, me pisa, eu aguento. Eu aguento. Vem com pancada e xingamento. Faz eu te odiar neste momento.